duas vozes que ele dividiu com o percussionista pernambucano Naná Vasconcelos. O disco foi editado em 1965 pelo selo alemão ICM. Depois, ouviremos Elis Regina cantando um dos grandes sucessos populares de Egberto Gismonti, a peça O Sonho. A música ficou em terceiro lugar no Festival Internacional da Canção, promovida pela antiga TV Record em 1968. Vamos escutar. O improviso, jazz brasileiro da melhor qualidade. Sinto que é hora, salvo. Meu foguete some queimando espaço. Tudo vejo e abraço a vaidade. Estou morando em pleno céu, namorando azul. Meu foguete só me deixando traços. Entre estrelas vejo a liberdade e fotografo todo o céu e revelo paz. Busco cores e imagens. Faltam passos e flores, coração na mão, corpo solto e estou entre estrelas, vou deitar neste luar. E vou de encontro ao riso do quarto minguante, o sol queimando a pele. Despertando, vejo a cama e meu amor, acordado estou. Choro, choro, choro, choro. Primeiro, Egberto Gismonti e Naná Vasconcelos em Rio de Janeiro. Depois, Elis Regina em O Sonho, composições de Egberto Gismonti. Este é um improviso com o jazz do Brasil. O governo federal liberou recursos para a reforma de escolas públicas de educação básica no Rio Grande do Sul, situadas em áreas atingidas pelas enchentes ou que estão em situação de emergência. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União, em reunião da Comissão Temporária para acompanhar o enfrentamento da calamidade gaúcha. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou a extensão dos danos causados pelas enchentes. Essa é a Rádio Senado. Em Brasília, 6:19. Som Temporâneo. As novas caras da música brasileira. Não perca o Som Temporâneo desta semana, trazendo músicas de Lauís, FBC, Leal, João Nin e muito mais. Som Temporâneo, as novas caras da música brasileira. Quarta às 11 da noite, sexta às 3 da madrugada e sábado às 9 da noite, horário de Brasília. A transformação de cacos em obra de arte. Arte no Caos, documentário produzido pela TV Senado, acompanha o processo de criação da obra 8 de janeiro de 2023 do artista Vic Muniz. Além de resguardar a memória de tudo o que aconteceu, o documentário permite novas reflexões sobre os eventos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Acesse o canal da TV Senado no YouTube e assista ao documentário. Olá, o Improviso está de volta. Eu sou o Flávio de Matos. No programa de hoje, estamos destacando o sensacional trabalho do multi-instrumentista Egberto Gismonti. Músico inovador, ele é detentor de uma técnica altamente apurada, desenvolvida ao longo de horas e horas de exercícios e experimentações. Em sua busca de sonoridades brasileiras, em 1976, Egberto Gismonti internou-se nas florestas do Alto Xingu, junto à tribo dos Iwalapitis. Passou mais de um mês junto aos índios, tocando a flauta e pesquisando os sons da floresta. Seu mestre na aldeia foi o pajé Sapainca Maiurá, importante liderança indígena, falecido em 2017. O resultado de suas pesquisas pode ser ouvido no álbum Duas Vozes, que Egberto Gismonti gravou junto com o percussionista pernambucano Naná Vasconcelos. Os dois músicos virtuosíssimos emulam os sons e as vozes da floresta nos diversos temas que interpretam. E fazem até uma leitura muito original do clássico Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, peça que ouviremos a seguir. Depois teremos Tomara Peba, com Egberto Gismonti nos violões e flautas e Naná Vasconcelos na percussão e vocais. O álbum Duas Vozes foi editado na Alemanha em 1985 pelo selo de jazz progressivo ICM. Fechando o bloco, ouviremos outro dos grandes sucessos de Egberto Gismonti, a peça do ano 1970, Janela de Ouro. É uma canção com uma levada meio pop, meio rock progressivo, que caiu bem no gosto popular e foi muito executada no rádio naquela época. Essa é uma faixa do álbum Sonho 70, editado originalmente pelo selo Fontana em 1970. Thank you.

Está com o improviso, o jazz do Brasil. Thank you. Vamos primeiro uma versão ímpar de Aquarela do Brasil, com Egberto Gismonti e Naná Vasconcelos. Depois, os dois interpretaram o tema Tomarapeba, composição de Egberto Gismonti. E a última foi outra composição de Gismonti, Janela de Ouro, com o próprio Egberto Gismonti. Este é o improviso com o jazz mais especial do Brasil. Agora 6h38 em Brasília. Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado, ajudando você a organizar suas contas, a investir e prosperar. Pé de Meia, seu dinheiro no mundo dos investimentos. Segunda-feira, ao meio-dia, pelo horário de Brasília, e terça-feira, dentro do programa Conexão Senado. Disponível também nas principais plataformas de podcast. A melhor maneira de evitar as notícias falsas é ir direto na fonte oficial. Pela Rádio Senado, você recebe a informação direta, sem intermediários, e fica sabendo dos detalhes dos projetos que podem mudar a sua vida. No dia 4 de agosto, estreia na Rádio Senado o programa Nas Cordas da Viola, com uma seleção de clássicos e raridades da música caipira. Vai ser todo domingo, às 7 da manhã, e quinta-feira, às 6 da manhã, aqui na Rádio Senado. E também disponível no site da emissora. Nas Cordas da Viola, aqui o sertanejo é raiz. O improviso está de volta com a obra de Egberto Gismonti. A música de Gismonti é única. Suas criações fogem de qualquer padrão ou classificação. No início de sua carreira no Brasil, no fim dos anos 60 e início dos 70, ele participou de festivais de canções e algumas de suas músicas tiveram bastante sucesso popular, como O Sonho e Janela de Ouro. Mas, à medida em que Gismonti foi evolucionando como músico e buscando uma linguagem mais experimental, passou a encontrar dificuldades para chegar ao grande público. Tornou-se um músico dos músicos, altamente admirado, mas, infelizmente, pouco escutado. Como exemplo da dificuldade em colocar sua música tão original em uma caixinha, está o caso do premiado álbum Dança das Cabeças, editado pelo selo alemão ICM em 1976. Na Inglaterra, as lojas de discos colocaram esse álbum nas prateleiras de música pop. Nos Estados Unidos, ele foi parar no setor de música folclórica. E na Alemanha, foi exibido nas estantes de música clássica. Vamos escutar então Egberto Gismonti com sua música clássica, folclórica e pop, além de muito brasileira. Primeiro ouviremos a peça Taboa Santa, do álbum Circense, editado no Brasil em 1980 pelo selo EMI Odeon. Depois, Jardim dos Prazeres, peça do álbum Academia de Dança, também gravação da EMI de 1975. E fechando o bloco, uma peça do Jazz Fusion de Egberto Gismonti e Charlie Hayden. A composição é de Egberto Gismonti, Frevo. É uma faixa do álbum Charlie Hayden e Egberto Gismonti em Montreal. Egberto ao piano e Charlie Hayden no baixo. É uma gravação ao vivo no Festival de Jazz de Montreal. O disco foi editado em 1980 pelo selo ICM. Thank you. Este é o Improviso e o Som do Brasil. Ouvimos Egberto Gismonti em Taboa Santa, Jardim de Prazeres e Frevo. E até aqui você esteve com o Improviso, que destacou hoje parte da obra do genial multiinstrumentista Egberto Gismonti. Improviso tem produção e apresentação de Flávio de Matos. Trabalhos técnicos de André Menezes. Estaremos de volta na próxima semana, neste mesmo horário. Abraços a todos e até lá. A Rádio Senado apresentou Improviso, música sem preconceitos, o jazz e o balanço da MPB. presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, publicou nota à imprensa manifestando repúdio ao atentado sofrido pelo ex-presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto fazia um comício de campanha no estado da Pensilvânia. Trump foi ferido por um tiro em sua orelha direita. Rodrigo Pacheco ressaltou que atos extremistas e violentos vêm se repetindo mundo afora, não só na esfera política, e uma reflexão urgente sobre esse estado permanente de ódio se impõe. Essa é a Rádio Senado. Diariamente, a população LGBTQIAP+, sofre com a discriminação, falta de inclusão e violência. Mas uma mudança na legislação já garante hoje que qualquer cidadão trans possa alterar o nome no registro civil sem necessidade de processo judicial. Também é possível pedir a mudança no gênero, uma conquista que garante dignidade e reconhecimento. Combater a desigualdade é dever de todos. Uma parceria Rádio Senado e Rádio Câmara. Quer entrar em contato com a Rádio Senado? Envie uma mensagem por SMS, Telegram ou WhatsApp para o número 61 98611 9591 e deixe seu recado. Quais as questões mais importantes para a sua cidade e região? Quais os temas são relevantes para você? Qual sua opinião sobre a nossa programação? 61 98611 9591 é o telefone da Rádio Senado. O São Brasílias dessa semana apresenta o talento do cantor, compositor e instrumentista Alex Santana. Não perca! Pra te levar no arrasto da marujada. São Brasílias, a música da nossa terra. Uma produção Rádio Senado. Agora em Brasília, 6h59. ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em Fortaleza, 103,3. Em Boa Vista, 98,3. E no Rio de Janeiro, 105,9. Rádio Senado. Uma ótima noite para você que sintoniza a Rádio Senado. Eu sou Marluce Ribeiro e seguimos juntos até a meia-noite ouvindo a programação musical de Rodrigo Caldas, que começa trazendo o céu. Check, check, check, check, check.